7, após início do táxi, tá, enfim, dá 300, autorizado o pushback, se não é contra. Autorizado, pushback acionamento, web 57. Juliette, porta 612, 6310. Juliette, 612, 6310. Do 4071, no ponto de espera, pronto. 4071, atualizado, ali, mantém 1-0. Ali, mantém. No meio, decolou os 2-1 no controle 208. 08, obrigado pela colaboração, até a próxima. Não, senhorita, é isso aí. 5216, boa noite, subcontato radar CB190 no perfil Pucajamo-Caju. Pucajamo-Caju, 5218. 16, tá difícil hoje. Mas é pra levar. Mandou levar 9604, tá desviando a direita na 085, pô, 15 milhas. E o desvio 9604 tá desvio, Rua Duna. Tá, só. Web 5827, 140 a bordo, 335, alterna com fins para táxi. Autorizado táxi, de alfa, ponte para 2862, 0017, Web 5827. De alfa, 2862, Web 5827. Salvador, hoje é 6310, número 6, estabilizador. Tener 6310, comando número 6, aguardando o balizador. Que vai informar o setor. Primeira decolagem, azul vento 040 graus, 3 mais. Torre Web 5827, boa noite, ponto de espera da 1-0. Web está autorizado, né? Mantém 1-0. Ali, mantém 1-0, Web 5827. Para pushback acionamento, Chanel 6201 no 05. Autorizado, pushback acionamento, contato 6201-0. Ele puxa e chama no ataque, 6201. 5. 25, 1-3325, obrigado, 1-8-5. 9604, desviota na proa de zona. Gente, 9604, represente, está livre, sinal, ele vai fixar a porta estabilizada. 7-0, via peso 1-0, da cola, pista 1-0, curva esquerda, sai da PUCA, transição Zipar. Controle 1-2-0-8, cena 5-4-5-6. Dado 370 na salve, abrindo o 1-0, decola da 1-0, curva esquerda, Pucas e Par, 5456, transponder 1208, controle, tá? 3662. Correto, reporta push, 3662. Reportado. decolagem web, vento 060 graus, 4 nós. Deriva decolagem web, 27. Na 398 da Gol, boa noite, assina identificação, voadona, da espera 3 mil pés, ajuste 1017. Dona 3 mil pés, 1017, na identificação, 1398. Na 527, decola os 28, controle 208. 1208, boa noite. Livre 5216. Obrigado. É o Meca? Eu. Carabate 234. Vai lá. Controle web 827, boa. Web 5827, sob contato radar CBA 360, perfil da Helder da Brilha. Da Helder da Brilha. Então, 340, confirma. No 398, necessitamos do picão de via direita, aproximadamente 15 milhas, na proa 065, depois retornaremos à duna. Ciente, está livre de desvio, reporte a proa da duna, agora no 398. Reportaremos, no 398. Trigono 017, o Xenia 6201. Indy Alpha, ponto espera 186, o Xenia 6201. Salvador, para pushback acionamento no 08, tá 3662. Autorizado, pushback acionar, reportar táxi 3662. Autorizado, reportar para táxi na 3662. Cruzeiro 71, Alexandre Recife, no 251, alternando no 3325. 251, foram 3325, obrigado. Grau 51, nós. A linha de cola, Alexandre 6201. Localizador agora no 604. Bono 604, complete flash, minha torre na noite, bem dúzia, bom pouso. 18 manhã, bom. Central de Salvador, boa noite, Plano 604, localizador. 7604, continue a aproximação, vai atrás da sua repulsa. Aracaju 5216. Gente, eu trago Aracaju 5216, bate para transferência de comunicações. Não escuta. 1398, desce para 2017, livre final ILS XE, reporte estabilizado. 2017, livre XE, reporte estabilizado. 1398. Quatro, cheque 3, no pouso, pista 10, vento calmo. Passando da Serra, baixou, gravou o visual com a nota. 604, autorizado. 370, Fortaleza, está 3858. Eu ativo, decolagem foi 34, controle 208. 208, obrigado. Motor, Xené 6201. 6201, não fico contatado a saber 360, da presente pro de Leda. Direto Leda, grato, 6201. Com 1-5-2, 2 horas e 45, Fortaleza, alternado, TAM 3662. 1-5-2, 2 horas e 45, Fortaleza, seu bem? 1-5-2, TAM 3662. Livre de táxi, Índia Alfa, ponte operador, 2862, que ligou no 07, TAM 3662. Índia Alfa, 2862, na torre no ponte espera, 37, Arthur, TAM 3662. 384, Copa. Autorizado, 370 Fortaleza, via peso Lula 9, decola pista no 0, curva esquerda, sai da mão, direção frota, controle 120, décima 8, acena 5457. 12685, alternando na 2545. 2685, 2545, obrigado, boa. Boa. Web 5827, chama Recife, 1251, alternando na 3325. 1251, 3325, boa noite, 227, boa noite. 3219, 604. Mano, Golo 604, taxia Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 604. Controle de Salvador, boa noite, web 6748, informação Yankee 200 para o nível 150. 6748 da web, voa Duna, desce para 2017. Duna 2017, 6748, obrigado. Calmo, 362. Autorizado a linha de colar, pistão no zero, TAN 3662. Salvador, por gentileza, poderia coordenar com o centro Curitiba para o Xanai 6201 no voar Pro de Bridge? Assim evitaria uma formação na próxima posição de Leda? Pode coordenação com o centro Recife, Xanai 6201. Aguardo, na sua escuta. Prossegue, na sua escuta. O centro informa que está autorizado a Prode Bridge, mas solicita que o senhor, para o nível de voo 360, mantenha a velocidade máxima de cruzeiro decimal 78, seria o MAX 78. 7, mantém 78, para o nível 360, voando Bridge, da presente hoje, né? 6201. O 6201 vai chamar Recife, da 1251, alternando no 3325. 251-2325, hoje com Recife, Xanai 6201. Ano 3325. 3325, graças. Prode, boa noite, eu tô em 3662, passa 1500. Em 3662, boa noite, o contato radar sobre o 370, no perfil Pucas de Amuzipá. Perfil Pucas de Amuzipá, 3662. Boa, na 398, estabilizou? Localizador, tá? Até o final de chamamento, Renan 862. Seguimos para o Renan 862, até daqui a pouco. Tá. Vim 6748, está livre, final ele acha que seja reporte estabilizado. Porta lá, 6748. 04, aguarda Boeing parqueado direita no 02, após autorizado o contato canal. Manda o Boeing no 02, 385. Livre pouso, vento 040 graus, 3 nós, pista 10. Livre pouso na 10, 1398. Santana, solicita um P500 via esquerda para 60. Livre, 3662. Grato. Solo os 4-4, direito, Luiz Alonso. Direita na Fox, como solo, 2-9, vou romper na vez. Para o táxi está 3858, com 158 a bordo, autonomia de 3h45, até mais uma pessoa. Realmente, bom voo. Boa noite, táxi Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, para portão 9, 09. Boa noite, Oceania 63 do 90. Como é que foi? Cópia 350 Recife. Oceania 63 do 90 Recife 350. E eu pelo uísque 58, decola a pista 90 com a esquerda, sai da PUCA, transição Caju, controle 120.8, aciona 5454. Autorizado 350 Recife, decola da 190 com a esquerda, sai da PUCA, transição Aracaju. 120 decimal 8 é o controle, 5454 no transponder, Oceania 6310. Procedimento correto, reporta push, 6310. Reporta para o posicionamento, Oceania 6310. autorizado a linha de decolar, vento 060 graus 5 nós, 328. A linha de decolar 1-0, tá 328. Estabilizou 6742. 6742, complete a aproximação, torre 1-9862. 1-9862, obrigado.